DanielCDs.com. SL7 Tecnologia! Ah, Danielzinho Trajan! Meu amigo da Ferraz! Frango favorito! É assim que você gosta, né? Fim de semana, tô preparado. Chama as meninas, os parceiros, hoje o uísque é liberado. Fim de semana, eu tô preparado. Chama as meninas, os parceiros, hoje o uísque é liberado. E o que tem pra hoje? É festa open bar, elas pedem a gente pá, elas bebem a gente pá. A novinha tá louquinha, tá pedindo pra sentar. Elas pedem a gente pá, elas bebem a gente pá. A novinha tá louquinha, tá pedindo pra sentar, sentar, sentar, sentar, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, mãezinha. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Agora vem assim, ó. Já pode passar o zap, chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade. Ei, novinha, já pode passar o zap, chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade. Que tem pra hoje é festa open bar, elas pedem a gente pá, elas bebem a gente pá. A novinha tá louquinha, tá pedindo pra sentar. Elas pedem a gente pá, elas bebem a gente pá. A novinha tá louquinha, tá pedindo pra sentar. O parceiro Fernandinho G. Alô, Jadiel! Olá, Bugalho! Major Sérgio! Carneiro Neto! Banco do Zezinho também tá com nós! MeuCDs.com. Semana, tô preparado. Chama as meninas, os parceiros, hoje o uísque é liberado. Eu tô preparado. Chama as meninas, os parceiros, hoje o uísque é liberado. E o que tem pra hoje? É festa open bar, elas pedem a gente pra... Cai Cuscuz! Davi Júnior! Bebeu, B2. Elas bebem a gente pá, elas bebem a gente pá. A novinha da louquinha tá... Agora vem assim, vem assim. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, ei, papá. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Já pode passar o zap, chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade. Ei, novinha, já pode passar o zap, chama as amiguinhas que o baile é de verdade. Quem tem pra hoje é festa open bar, elas pedem a gente pá, elas bebem a gente pá. A novinha tá louquinha, tá pedindo pra sentar. Elas pedem a gente pá, elas bebem a gente pá. A novinha tá louquinha, tá pedindo pra senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Parceiro Danilo, calou, produção. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, junto do gás.